3567, ação de edificação, chegada a Bonf, desse Montanha, nível 040. 040 na Bonf. Prossiga, 925. 925 para Brasília, nível 360 autorizado, via peso rumo 7. Na cola da pistão 0, primeira curva à direita, saída gole, transição ocitou. Controle Salvador 119.352.18.6, aciona 5110, gol 925. Autorizado 360 para Brasília, via peso rumo 7. Decola da 10, curva à direita, saída gole, ocitou. O controle 119.35, torre 286 e o transponder 5110-1925. 1925, correto, chame para posicionamento. Semana. Kioska, boa noite. Paulo Salvador, boa tarde, boa noite, Web 6710. Tarde, aguarde autorização, Web 6720. Sua escuta, Daniel Transição Blast? Correto. Obrigado. Está livre, confirmado. Iniciou. Four, ATC Clearance, Brasília Airport. Flight level 360, Victor Information. Seguindo, call sign. Go 1764. Go Brasília, flight level 360, send back coordination. Go 1764. Né, 6321, chame agora Recife, 3325, ADM 288. 3325-288, chame 6321, boa noite. Bruno 077 do Colosso 41, chame controle em 11935, boa noite. 1935, Bruno 077. Está pronto para o táxi, 173 a bordo, são 3 horas e 20, alterna Guarulhos. 173 a bordo, plano 3217, autorizado o táxi, QNH1010, no ponto de espera da Alfa, chame torre 18.6. Alfa 86, obrigado, uma boa noite. Boa noite. Senador, boa noite, OTAN 3217, quando será pronto? 3217, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, uma centena 89. Quer decolar, então 3217. Prossiga. Objeto 6720 para o Galeão, nível 340 autorizado, via peso 1-4. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da AEL, transição Bless. Controle Salvador 119-35, torre 1186, cena 5150, objeto 6720. Para Galeão, via Upper Zulu no 4, decola da 1-0, primeira direita da EL com transição Bless, controle 1935, 186, torre 5150, 16720. Objeto 6720 correto, time pronto para pista de examinamento. Chamara. 1764, ready to copy. Ready. 1764, Brasília, clear at level 360 via Upper Zulu 17. Departure runway 10 after takeoff. Right turn to Goli departure and Ocito transition. Salvador departure control 119.35, tower 118.6, Skog 5162. Go 1764. Clear Brasilia 360 via Epazulu 17. Takeoff runway 10 after takeoff, turn right. Goli departure, Ocito transition. Salvador control departure 119.35, Skolkin 5162. 1764, correto, chame pronto para o 1764, correto, departure very far setup, and pushback. Very far setup, go 1764. Salvador ground decision 35.15, you want to hear the number 14. That is indeed the receiver, configuration 150 to email. 150 or 160, confirm? 150, man, 150. 3-5-4-1-5-2, nails clear at level 140 via Golf 677, departure runway 10 after takeoff, right turn to dial departure and collateral transition. Salvador departure control 119.35, tower 118.6. Skok 02735. Autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. Reporte na estabilizado 3567, obrigado. 06173 a bordo, eu presumo que seja Eco Delta 7 e 11, 19 e 11, em consciência. Chama agora Salvador, é o TAN 3835. O TAN 3835, pronto para push e acionamento? Ainda não, senhor. Eu queria apenas confirmar qual o último horário que o senhor recebeu a nossa DLA. T567, o form visual com a pista? Afirmo. Chame Torre 18 de São Meia. A gente está aguardando documentação, mais alguns minutos, volta ele chamar, tá? 3235, obrigado. 7. Salvador, boa noite, João 399, informação, Vitor, autorização, Congonhas, tá bom. 7, boa noite, 399, aguarde o 360, São Paulo. Pré-saída? Saída Gola e transição Gonza, previsto. Gola e Gonza, aguardando 360, 399 ali. Bruno 399, pronto cópia? 399, pronto a cópia. Autorizado São Paulo, nível 360, via Upper Whisky 58. Decola da pista 10, saída Gole, transição Gonza. Primeira curva à direita. Controle 119.35, transponder 5125. Bruno 399, aprovado São Paulo, 360, Upper Whisky 58. Decola da 10, com curva à direita, Gole Gonza, 1965, controle. 5125, transponder, gol 399. Bruno 399, correto, chame para o push e acionamento no portão 10. Vai formar para push e acionamento no 10, gol 399. O gol 1925, push para acionamento do gate 03. Gol 1925, autorizado push e acionamento, chame para o táxi. Chame para o táxi 925. do equacionamento, portão de número 4, 6720. No portão 04, Webjet 6720, aguarde para o push, temos uma aeronave no 03 iniciando. Afirmativo, paciente, aguarda. Salvador Grosso, isso vai falar um faz, galera, só puxa esse parado. Say again, please. Ship 5415, ready for push back and start up, remote area number 14. Ship 5415, clear to push and start up, report ready for taxi. For taxi report, 5415. Tão 3567, solo ao 55, libera a direita, chame solo em 1219. Direita 219. Transfere descendo para o 150, na proa de mar e sempre na informação, Vitor. Tão 3190, ação de identificação, chegada a mar e desse mantém nível 050. 050, tão 3190, pode voar a da presença? O 90 está autorizado, o ITAP está presente, 3190. 3190, ITAP descendo para o 050, já. Autorizado táxi via Índia Alfa no ponto de espera, torre 118.6, ajuste 1010. Índia Alfa no 010, ponto de espera, chama 386, 925, boa noite. Alvo. Está 3567, mantém a posição antes da táxi via Juliette, devido a um ATR que irá passar aí na táxi via Juliette. Vai manter então 3567, aguardando. Juliette 6720, autorizado o push e acionamento. Portão 04, reporte táxi. Chamada para o táxi 6720. Salvador Ground, 55515. 5666 on board. 4 hours, 300, alternate, Porto Seguro. Tata, ready for táxi. Juliette 55415, clear taxi via Juliette Alpha. On loading point, contact Salvador Tower. On 118.6, altimeter setting 1010. O TAT3567 observando passagem da aeronave da Trip, que irá passar aí na Taxiway Juliet. Após a mesma livrar, está autorizado o portão 08. Positivo, o seguinte da aeronave vai passar após ingresso na Juliet 08. 567. Roger, quem? Diego. Abraço. Abraço, bom voo. Valeu, também. Tower, voo 1764. Gate 6, request pushback and startup. 1764, stand by to push and start up due to Airbus A320 behind you. We'll be behind you. Standing by, go 1764. So line up on the wait runway 1035415. Officer, FAA aircraft department head over. Line up and wait 2545. Go 925, alinhado e pronto na 10. Livre decolagem, uma centena 10 nós. Livre decolagem, go 925. Clear to push and start up. Report ready for taxiing. We report ready for taxiable 1764. Para o táxi 6720, somos 128 a bordo, 3 horas e meia, alterna com fins. O objeto 6720, táxi via Indy Alpha no ponto de espera, torre 118, decimal 6, ajuste 1010. 1010, ponto de espera 186, obrigado por ser 6720. Fogo 925 decolou ao 02, chame controle, 11935, boa noite. 1935, boa. Agora 925 decolou, vai cruzar 2000 pés. 925, contato radar, saída Gol e subo nível 360. 360, Gol e fita 925. 20, pressão do ponto de espera pronto, ciente da TR. Ciente, mantém o ponto de espera na 720. 20. Flip 5415, clear to pick off, runway 10, 100 degrees, 109. 10, 10, clear, pick off, 5415. Para Salvador? É o trip 5415, senhor. Ah, trip 5415, contato radar, saída da outra. O coral subiu ao nível 140. É o coral 40, assim que possível, por de coral, senhor. Salvador, boa noite, é o TAM 8002, informação Vitor. O trip 5415, autorizado coral após cruzar 2000 pés. Coral após 2000, 5415. Então 8002, identifique, chegada é bom, desça para o 040 e reduza para 250 nós. Já em redução para 250, descendo para o 040, TAM 8002. Salvador, voo 1764, ready to taxi. Endurance 3 hours and 52 minutes. Confirm, people on board, 181. Roger, go 1764, clear taxi via Juliet Alpha on holding point contact Salvador Tower on 118.6, altimeter setting 1010. Roger, clear taxi to get Alpha, the holding point 1810, Salvador Tower 118.6, go 1764. No 925, chame agora ao centro Recife, frequência 133.25 e alterna 1288. 3325-1288, boa, 925. Boa. Volta 3894, cruza 070. 3894, prossiga para 2000 pés, ajuste 9010, número 2 na aproximação e forma estabilizada. Afirmativa para 2010, portará estabilizado 3894. Alta 3190, completo final, torre 18-6, bom posto. 18-6, obrigado. Soa muito, boa noite, está 3190, está a 3 milhas para Serra, baixar e checar. 7-2-0, 3-0, decolagem, uma centena, uma dúzia nós. Paciente, inicia o 6-7-2-0. Dúzia para 2-1-0 nós. 2-1-0-9-0-2-0-2-0. 6-4, holding point, runway 1-0. Roger, maintain position 1-6. 1764. Maintain position for 1764. Passo externo, TAN 3190. TAN 3190, vento de 110 graus, 10 nós, trem checado, tem pouso livre, pistão no zero. Pouso livre, 3190. Web 6720, decolado ao 10, chame controle em 11935, uma boa noite. 1935, muito boa noite. Boa noite, Web 7672030, transfere. Web 6720, boa noite, contato radar, saída da EL, suba nível 340. A saída da EL, 340, 6720. Do posto de acionamento no portão 09, o TAN 3585, TAN 3535, reporte status. Sente, reportará TAN 3235. Salve, Salvador, TAN 3175, pushback e acionamento, portão 7. Sente, o TAN 3175, aguarde para o push e acionamento. Sente, aguardando. O TAN 3835 tem condições de efetuar o push até através do portão 10? Afirmativo, TAN 3835, só que agora a gente está aguardando um extraero para retirar o finger. Ciente. Para o nível 050. 050, identificou a mão, proximidade para turno, senhor 6708? Número 4, é uma aproximação, mantém o perfil da chegada. Tá, ok. 6708. Aí é no portão 09. A gente vai aguardar mais um pouquinho aqui, tá, por onde carga já tá fazendo, precisou abrir aqui, já tá fechando de novo, aí a gente aguarda mais um pouquinho. Gente, reporte pronto para o push e acionamento, TAN 3175. 40, TAN 8002. 8002, prossiga para 2000 pés, ajuste 10010 e irá seguir um tráfego da companhia que está 8 milhas à sua frente, reduza para 1970 nós. Descendo, redução para 170, descendo para 2.910.10, então 8.002. Tá 3835, pode fazer o push normal, o tráfego do portão 07 ainda não está pronto. Ok, ciente, tá 3835, correntinho. O 3175 está totalmente pronto agora, se o colega puder auxiliar no pushback a gente agradece. Gente, o TAN 3175 aguarde. TAN 3835 copiou a transmissão do tráfego da companhia? É, copiou sim, vai então puxar até através do 10 do TAN 3835. Gente, o TAN 3175 autorizado, push e acionamento, reporte táxi. Gente, liga o pushback acionamento, TAN 3175. Salvador, TAN 3190, livrou ingressando agora na Alfa, na sua escuta. TAN 3190, táxi aprovado via Alfa, Índia, portão 02. Alfa, Índia para o 02, TAN 3190. O 8002, só não vai passar duna acima de 2000, ok, senhor? Edson, tem condição de completar o final? Afirmo. Sente, reduza para aproximação, o tráfego já está 5 milhas à sua frente. Sente, reduzindo. Boa noite, TAN 3894 e LS, pista 10, rebaixado, checado. Sente, continuando a aproximação, aguarde pista livre, o vento de 100 graus, uma dúzia nós. 3894. .002, completa final, chame torre 18.6, bom pouso. 18.6, obrigado, bom trabalho. Salvador, eu vou 601, 52 milhas, vamos aqui a Nordeste, informação Vitor. Gol no 601, boa noite, identifique, chegada é bom, desça para o nível 040. Bom, 040. 040, mesmo não. Isso aí tá operando toda, toda a extensão, né, controle? Afirmativo, toda a extensão. Obrigado. Objeto 6708, é autorizado 2000 pés, informe no localizador, ajuste no 090. 0190 vai reportar no localizador, o objeto 6708. Controller departure control, visible 1764. 1764, with the control departure, climb level 360, golf departure. Roger, Golly Departure, climb flight level 360, go 1764. Web 6720, chame o C3, IF 13325 e alterna 1288. 3325-288, muito boa noite. Salvador, gol 1399, push back e acionamento, portão 10. Gol 1399, aguarde para o push e acionamento, devido a um Airbus A320, a sua retaguarda. Afirmativa, mantém a posição, aguarde a autorização, 399 na posição 10. O táxi é 3175, POB 151, autonomia de 3 horas e 50 minutos, alterna o Galeão. Sérgio, tá 3171, táxi aprovado via Juliette Alfa, no ponto de espera, chame a torre em 118.6, ajuste 1010. Juliette Alfa, ponto de espera, torre 1863175. Para o táxi, o TAN 3835, 156 a bordo, autonomia 4 horas, alterna com fins. O TAN 3835, segue o tráfego da companhia via Juliette Alfa, no ponto de espera, torre 118.6, ajuste 1010. Sente, seguindo a Airbus da companhia, ponto de espera 186, TAN 3835, boa noite. Gol 1399, observe, em coordenação com a equipe de solo, observe uma Airbus A320 livrar sua retaguarda. Após o mesmo, está autorizado o push e acionamento. Após a passagem do Airbus, está livre o push e acionamento para o gol 399 no portão 10. Solo Salvador, está 3894, livrou a pista na ECO. Certo, está 3894, táxi autorizado via Alfa, reporte antes da táxi e Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, é o 8002, solo 19, libera a direita, chame solo 219. 219, 8002. Ingresso via Juliette, portão 03. Observa segundo o Airbus e companhia, após passagem, ingresso Juliette, 3294. Solo Salvador, boa noite, o TAN 8002, livrou na sua esposa. 8002, táxi autorizado via Alfa, reporte antes da táxi e Juliette. Aguarde o portão 11. Alfa, reporte antes da Juliette, 8002. Salvador, 3175, ponto de espera. espera da 190. 3175, a linha decola, pista 10, uma centena 10 nós. E decola, pista 90, tá 3175. Juliette, devido a um Boeing 737 da companhia Gol Varig, que irá passar aí na Taxi Juliette. Juliette, patente da Juliette, tá 8002. Rully, confirme, após Bonfi, prossegue via Gol 601? Afirmativo, está autorizado a descida agora para 2.000 pés, 1.010, informe no localizador, gol no 601. Já te alinhado no localizador, objeto 6708. 6708, complete final, torre 18.6, bom posto. Obrigado. 3.950. Zona 399, autorizado táxi via Juliette Alfa. Até o ponto de espera da pista 10. O ajuste 10, 11. Lá chamará a torre em 118, decimal 6. Afirmativo. Juliette Alfa, 1011 no ajuste, no ponto de espera 18.6. Voo 399. Então, táxi aprovado até o ponto de espera da 10. Voo 18, 1764. Trip 5415. Está 6 milhas para Coral, mantenha nível 140, chame Iriel na frequência 120, decimal 1, teve saudade encerrado. 201, obrigado, bom Oi, Salvador, boa noite, Webjet 6708. 08, boa noite, Abstato, Centro do Trá, continue na aproximação no 0, uma centena, 8 nós, 6708. 708, continuando a aproximação. Está autorizado ingresso, pátio 1, portão 1-1. 937, autorizado ingresso para ponte 1-1, tá? 8-0-0-2. Então 3175, decolou aos 22, chame agora o controle em 11935, boa noite. 1935, obrigado, boa noite, senhor. Fala. Salvador, boa noite, TAM 3175. Boa noite, TAM 3175, contato radar, CD da El, suba nível 360. Da El 360, TAM 3175. Aqui, ele é autorizado, desceu para 2.000 pés. Web 6708, solos 24, libera a direita, chame solo 129. Libera a direita 29, 6708. Salvador, muito boa noite, 6708, Livre, Alfa 10. Jet 6708, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, 6708. São 3835, autorizado a decolagem da 10, uma centena 10 nós. Na 10, boa noite, não tem 99, pode esperar da 10, pronto. Ali mantém a 10. Ali mantém na 10, não tem 99. Pronto, tá 3567, aguarde Brasília, nível 360. Oi, chegou sem a saída prevista, você é left? Saída Gole, transição ao fito. Gole, você aguardando, 3567. Decolou os 27, controle em 119-35, boa noite. Boa noite. Tá 3835, boa noite, contato radar, sai da Gol e suba ao nível 340. Aguarde a 340, tá 3835. Transição ao fito, primeira curva à direita, controle de saída 119 decimal 35, transponder 5137. Positivo, 360 autorizado Brasília para Zulu 197, decolada 10, saída Gole ao fito, curva de direita 1935, controle 5137 ao transponder 3567. Para 3567, correto, chame para push e acionamento no portão 08. Reportar, boa noite. Nível 200 para 1, 73. 1273, boa noite. Identifique chegada Bonf, desça para o nível 040. Na Bonf, desce para o 040, boa noite. Autorizada a decolagem, uma centena, uma dúzia nove. Livre decolagem com 399. Controle Salvador, tá 3603, ciente, pita. 3603, boa noite, identifique, chegada Mari, desça para o nível 050. 050, pode voador, né? Da chegada, provavelmente será o número 3 na aproximação. Ah, pode. É, compreendemos a chegada. 601, tem pouso autorizado, pista no zero, vento de uma centena com 10 nós no 601. Tive pouso no zero, voo no 601. Voo no 399, decolou aos 30, chama agora o controle em 11935, boa noite. 1935, boa noite, 399. Controle de Salvador, voo 399, boa noite. Chegou no 399, contato radar, saída Gol e subo nível 360. 360 na Gol e Gol no 399. Controle de Salvador, boa noite, é o TAN 3560, cruzando 50, informação líquida. TAN 3560, boa noite, identifique, chegada em Amar, deixa para o nível 050. Descida para o 050, TAN 3560. Chama agora o centro Recife, frequência 13325 e alterna 12288. Recife, 5288, boa noite. Afirmativo, estou ciente, ajuste do altímetro 1010 no 0 no 0, temperatura de 28 graus. O vento uma centena, 8 nós, 02. Positivo, escuta. O gol número 01 no seu solo aos 32, libere a direita, chame solo no 209. 209, solo é o gol 1609, boa noite, lembrou? Gol número 01, autorizado táxi via Alfa Índia, portão 01. Alfa Índia para o 01, não, é 01. No 273, autorizado a final ILS, desça para 2.000 pés, 1.010, informe estabilizado. Autorizado ILS, 2.000 pés, 1.010, informará estabilizado no 273. 560, desça para 2000 pés, ajuste 1010, é o número 2 na aproximação, informe estabilizado. Ok, com 10, 10, senhor, descendo para 2000 pés, tá? 3560, repassar estabilizado. Uno 399, chame o centro Recife, frequência 13325 e alterna 1288. 1335, 1288. Uma boa noite, bom no 399. Muito bom voo.